Cresce em meu peito um doce e amargo ardor. A minha alma vibra, meu corpo treme com calor. E uma ternura me envolve, ferve meu sangue e faz a razão se quebrar. Um simples toque, simples roçar de seu corpo a te aquecer, um sonho de amor, de paixão e de dor, pois há uma distância entre nós, um afastar. Um simples toque, simples roçar de seu sim, meu peito um doce e amargo ardor. A minha alma vibra, meu corpo treme com calor. E uma ternura me envolve, ferve meu sangue e faz.